caminhada foi grande, mas maior ainda era o plano de Jesus Cristo em minha vida. Existiram vários obstáculos, mas meu Deus me deu força pra continuar. 97 sem saber, destino se escreve. Batalhas vencidas, noites de febre. Minha coroa trabalhava em casa de família. Meu pai esforçado, era vigia. A noite inteira só pensava no próximo dia. Acordar e ir pra escola, empinar pipa, era pirraia. Quando ainda jogava contra os caras de outras ruas, várias peladas. Diogo narrava, achava engraçado. A emoção era a mesma de estar no estádio, vários chegados, todos lado a lado, jogando burrinho, 3 dentro e 1 fora. E assim a noite ia embora. O assovio soava, é hora de chegar. Tomar banho pra sair com a melhor roupa e pá. Não tinha uma beca rocheda, mas dava pra me virar. Meus pais faziam o possível pra nada faltar. Saí escondido para jogar Street Fight, Mortal Kombat. Nas antigas entia, lembranças a mente invade. O sonho do videogame, da bicicleta demorou, mas na simplicidade, de forma honesta, consegui ganhar. Não era topo de linha, mas era bom pra viajar, andar, jogar. A noite era massa, pra as estrelas olhar. Sentado na calçada, vendo todas brilhar. Algumas se movimentando, cortando todo o céu. Eu dizia, é Papai Noel. Disco voador, estrela cadente, e reinava um pedido na mente. Deus, me dê uma vida decente, pedi humildemente. Mas eu não podia parar, eu não podia pensar em parar. Eu tinha que continuar. Eu não podia pensar em parar. Eu tinha que continuar. Dia nublado, a chuva cai lá fora. Ouço gritos alegres, vou sair agora. Rapaziada brincando, fazendo poça d'água, tomando banho de lama. Minha mãe pirava, como era bom, sei como é. Brincando de barco, com palito de picolé, na água que passava. No meio fio, a corrida era acirrada. Passam os dias, tarde de sol. Escorregar na barreira com saco, depois do futebol, era indispensável. O balanço gigante no pé, de ginipapo, passado bem lembrado. Mas é melhor reviver, nos versos rimados, muita madeira no final da rua. Na casa de Abdias, pontas pra serem queimadas, na padaria. Mas antes disso, criavam vidas, imaginação de crianças, criavam cabaninhas, circos e coisas a mais. Só queríamos brincar e nada mais. Ali sentia paz. Dentro de casa era diferente, agora não é mais. Jesus curou meu pai. Aquele cara violento já não existe mais. Tristezas ficaram para trás, quando o assunto é a convivência dos meus pais. Aqui predomina a paz, mas o motivo pra não parar mais. Eu tinha que continuar. Eu não podia pensar em parar. Eu tinha que continuar. Na esquina, seu Manuel vem com dois sacos, começava a correria pra ganhar trocado. Corria três ao mesmo tempo, pra quem chegar primeiro, carregar até sua casa e ganhar o dinheiro pra comer pastel recheado de carne, como era bom, meu Deus do céu, nos tempos de ida. Toda vez minha mãe comprava, que beleza, brigava muito com meu irmão. Por pedaço de carne, controle da televisão, só vivia brigado. Antes o odiei, pra hoje muito amá-lo, eu provo isso num forte abraço. O mal que existia foi exterminado, já não existe mais. O mesmo exemplo dos meus pais, estragando festinhas feitas pelas meninas ou abusando os outros. Pela esquina, jogando o lixo pra ter o meu dinheiro, cortando o mato, às vezes o dia inteiro. Achava gibis no lixo, fazia gibiteca. Quando a pessoa alugava, eu fazia festa, comprando pipoca, confeito, fazendo barraca, vendendo ao mesmo preço. É de dar risada, patrulha salvadora, com a lanterna de vela curtindo a noite toda, fazendo aventura, escalando barreiras, correndo dos cachorros do Veca Furiga a tarde inteira. Parece brincadeira, indo pro rio escondido com Daniel de Geralda. Mas quando chegar, o couro vai esquentar. Mas depois que curtia, tanto fazia apanhar, sonhava em voar. Final de tarde no topo do cajueiro, a viajar, olhando pro horizonte, o pôr do sol, acreditava e sonhava com um mundo melhor. É São João, lembro de seu Manuel. Na primeira bomba, oração, que esteja em paz no céu. No ano novo chamava, fazia um banquete. No Natal, um peru dividia com a gente. No carnaval já era certo, enchia a caixa se precisasse. Não negava água, trazia felicidade. Contando piada, deixava a gente à vontade. Três tomates no pé só, até hoje não sei essa de cor. Eu não podia pensar em parar, eu tinha que continuar. Eu não podia pensar em parar, eu tinha que continuar. A primeira gatinha que conquistou meu coração, fiz até uma música daquela paixão. Era filha de um pastor, de uma igreja, ficava fascinado com aquela beleza. Até que um dia resolvi frequentar os cultos, escolas dominical e pá. Embaixador do rei, não foi à toa, doidão, de lá muito gostei. Por muito tempo, irmão, de certa forma, Deus a usou pra me atiçar. A vontade, a fé, como era bom louvar. Gostava muito mesmo de cantar. Sentia um fogo no meu corpo a me levitar. Tinha momentos que ficava rindo, não me aguentava, eu, a Gassi e meu irmão, dando risada na cara do pastor. Era coisa de criança, mudou. Minha mãe, sempre guerreira, me incentivava. Se o assunto era igreja, meu pai não reclamava. Às vezes não dava pra ir por falta de roupa. Sempre assim, lembro sim, por pouca coisa fui deixando de ir aos poucos, infelizmente. Mas não deixei porque quis, disse estou ciente, pois sei que vou voltar. E é por isso que não posso parar. Eu não podia pensar em parar, eu tinha que continuar. Eu não podia pensar em parar, eu tinha que continuar. É, irmão, entre o céu e o inferno, a fé de um maloqueiro persiste, com muita fé em Deus acima de tudo. Aí, em todas as minhas orações, eu peço consciência e sabedoria para o meu povo, para que tenham mais fé, e assim, não cairão nas armadilhas do sistema. Aí, Senhor, guia meus passos nos teus caminhos, para que minhas pegadas não vacilem, para que minhas pegadas não vacilem. Obrigado, Senhor, tudo aquilo que o Senhor me deu, por sempre me mostrar os caminhos da vitória nas batalhas mais difíceis de minha vida. Devo tudo ao Senhor Jesus Cristo e nunca negarei isso. Nunca negarei o seu nome, pois sou temente a sua palavra. Muita fé, a fé de maloqueiro persiste firme e forte, igual a Nier Records é o selo. Fiquei com Deus, parceiro.